Abre sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4. Quero ministrar a última mensagem desse ano e uma mensagem para o ano todo que vem. Gálatas, capítulo 4, verso 18, Paulo diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. E Paulo continua dizendo, mas eu gostaria de destacar o verso 19, que diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Diga comigo: sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Diga ao irmão que está ao seu lado: até que Cristo seja formado em você. Diga para outra pessoa: até que Cristo seja formado em você. Diga para você mesmo: até que Cristo seja formado em mim. Diga: Cristo formado em mim. Essa é a palavra que eu quero trazer, irmão, para cada um de nós nessa noite. Em Mateus capítulo 11, abra também sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo que todo o peso da nossa vida, todo o peso que possa ter sido esse ano de 2013, ele pode se tornar um jugo suave, um fardo leve. Eu posso com você achar descanso para a nossa alma no próximo ano, se eu for como Jesus, manso e humilde de coração. Diga comigo: o segredo é ser manso e humilde. Traz descanso. Todas as vezes que eu e você, nesse próximo ano, estivermos cansados de alguma coisa, precisamos nos lembrar que Jesus disse que se eu e você formos mansos e humildes, encontraremos o quê? Descanso. Mateus capítulo 5, volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é que herda alguma coisa? Diga bem alto: quem é que herda alguma coisa? Quem é que sai ganhando no final das contas? Quem disse isso? Jesus. Ainda leia comigo Marcos capítulo 12. Marcos 12, verso 28, lendo do 28 em diante, diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. Ore ao Senhor mais uma vez, irmão. Espírito Santo, nós nos reunimos no último dia do ano, nas últimas horas do ano, Senhor, para te honrar, te agradecer, te bendizer, para declarar que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é a fonte de tudo que vivemos, Senhor. Aquilo que porventura ficou a desejar é consequência dos nossos erros. Aquilo que ganhamos, por mais insignificante que possa parecer, veio de Ti. E nós só não alcançamos mais, só não avançamos mais, porque nós ainda estamos num processo, e às vezes lento demais, de nos tornar parecidos contigo. Mas reunidos assim, nós estamos declarando ao Senhor, queremos essa palavra sobre nós, como uma semente poderosa, que vai nos levar para um novo ano, cheios do teu Espírito, cheios da tua promessa, cheios da tua vida, te honrando, te agradando em todas as coisas. Em nome do Senhor, fala com cada um de nós, Senhor, ministra a cada um de nós, que seja mesmo uma semente plantada dentro do nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil e frutifique a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Eu quero proclamar hoje, irmão, primeiro que o Senhor nos chama a uma vida de discipulado até que Cristo seja formado em nós. Diga comigo, até que Cristo seja formado. Esta decisão tem passos simples, passos concretos, bem definidos, que só podem ser dados pessoalmente. Se eu quero que Cristo seja formado em mim, eu preciso dar alguns passos muito concretos. São esses passos que verdadeiramente nos levam a experimentar e fluir no amor de Deus. E nós vamos profetizar sobre o nosso novo ano, irmãos. E nós vamos profetizar em nome do Senhor Jesus que nós vamos nos tornar mais semelhantes a Jesus em 2014. Que o Senhor já fez muitas coisas em nós. Se Ele podia fazer mais e não fez, foi porque nós andamos muito devagar. Mas nós vamos nos apropriar de três passos definitivos, concretos, palpáveis, possíveis de serem vividos, que vão guiar toda a nossa vida nesse novo ano. E nós vamos declarar juntos que o Senhor vai fazer isso entre nós. Nós cantamos quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, que Ele é poderoso para fazer, para realizar. Nós cantamos isso aqui. Nós declaramos a Ele que queremos que Ele faça em nós. Nós declaramos a Ele, numa música que cantamos aqui, que nós queremos ser e fazer discípulos. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós. E eu queria compartilhar com você três passos simples que o Senhor Jesus nos ensina sobre Ele mesmo. Primeiro nós lemos que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz claramente o que é a vida cristã. Meus irmãos, a vida cristã é Cristo ser formado em vocês. A vida cristã não é a opção religiosa onde eu encontro mais paz. A vida cristã não é a opção religiosa onde eu gosto do que está acontecendo. A vida cristã não é a opção religiosa, não é a opção de congregar, de me reunir, de religião que eu vou seguindo, onde tudo que eu preciso está sendo suprido. A vida cristã não é isso. A vida cristã, nós estamos aprendendo, é o processo de Deus em nós, que nos torna mais semelhantes a Jesus. Conforme a expressão de Paulo, até que Cristo seja formado em mim. Diga comigo. Paulo diz assim, olha, eu estou pastoreando vocês, como apóstolo eu estou ministrando a vocês, como profeta eu estou profetizando sobre vocês, como mestre eu estou ensinando vocês, eu estou fazendo a obra que Deus me designou para fazer, de tal forma que eu sinto dores de parto. Eu me arrebento, eu me sangro, eu estou gemendo, não é uma coisa simples, até que Cristo seja formado em vocês. Então a vida cristã não é uma caminhada legal, onde Deus nesse ano já me deu a casa nova, já me deu o carro novo, já me deu mais recurso financeiro, Deus me livrou, Deus me salvou, graças a Deus eu fui curado, graças a Deus. Uma série dessas coisas são bênçãos que Deus realmente dá, irmão, e são mesmo motivos de alegria para nós nessa terra. Mas a vida cristã é mais do que isso. A vida cristã é caminharmos até que Cristo seja formado em nós. A palavra do Senhor diz que, Jesus declarando que eu e você precisamos aprender a ser como Ele. Quando Jesus diz assim, aprendei de mim, Jesus está falando a mesma coisa que Paulo depois foi declarar. Jesus poderia estar dizendo assim, olha, eu estou aqui porque eu quero que eu seja formado em vocês. Eu quero que vocês aprendam de mim. A linguagem, a forma de vivência, até hoje, é essa, discipulado. Aprender, me render, abrir mão e receber o que Jesus tem até que Ele seja formado em mim. E o Senhor me deu três características ou três passos muito simples. Primeiro, humildade. Porque Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Há muito tempo atrás, nós estávamos num momento de discipulado e o Azaf ministrou a mim e a Dani. Na verdade, ele estava ministrando a mim e ele disse, humildade é uma coisa mais fácil de você obter. Porque humildade é a sua condição de se portar humilde. Você planeja isso. Você decide ter uma atitude humilde. Você planeja agir com humildade. E humildade não é ser capacho, não é ser abaixo de alguém, mas humildade é ser debaixo de alguém. Eu quero me colocar debaixo de você. Eu quero reconhecer sua autoridade. Que autoridade? Ela é só minha irmã que está me apertando, está me enchendo a paciência, que está perturbando minha vida. Não, se ela é sua irmã, ela tem uma instância de autoridade como membro da família. Então, eu quero me submeter em humildade a você. Por isso eu não quero brigar, eu não quero discutir, eu não quero fugir, eu não quero ir embora, eu não quero tomar as minhas decisões, eu quero me manter vinculado a você, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, em família. Eu decido isso na minha vida, ser uma pessoa humilde. E essa humildade se estende também lá com o meu patrão, no meu trabalho, se estende também lá na rua com o policial, se estende também lá no elevador com o ascensorista, no bombeiro lá no posto. Essa humildade se estende em qualquer momento e instância da vida. Eu decidi ser humilde. Isso é, eu vou me colocar debaixo da autoridade de alguém. Eu não vou me colocar superior a ninguém. E Jesus disse que eu posso aprender a ser assim com Ele. Então, até que Cristo seja formado em mim, implica em, primeiro, eu decido passar um próximo ano observando, zelando, velando para que eu seja mais humilde. E ser mais humilde de forma bem clara, bem definida, é eu pertenço a uma família. Então eu vou me colocar debaixo da autoridade dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus tios, da minha família. Eu pertenço ao reino de Deus, não só uma família terrena. Eu pertenço ao reino de Deus. Então eu vou me colocar debaixo da autoridade da palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, é uma autoridade sobre mim. Eu não quero tomar decisões em 2014 sem consultar o que a Bíblia diz sobre isso. Sem buscar um conselho do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das pessoas que Deus colocou à minha volta, de um professor, do meu chefe, de alguém que é meu amigo e eu sei que é um conselheiro, alguém mais sábio, alguém mais vivido, mais experiente, alguém frutífero. Eu quero ser humilde. Isso é, eu quero me colocar debaixo da autoridade de alguém. Se alguém me afrontar em algum lugar, eu quero me colocar de forma humilde. Eu quero isso. Decido isso para mim. Isso vai me levar a ser mais parecido com Jesus. Porque ele disse, aprendei de mim, porque eu sou humilde. A vida da igreja, eu quero me colocar debaixo da autoridade do corpo de Cristo. Eu não quero ser independente. Eu não quero dizer que eu tenho minha comunhão com Deus e me viro. Eu não quero ser quem tem a opinião, quem tem a decisão. Eu quero me colocar debaixo da autoridade do corpo de Cristo. Meus irmãos são autoridade sobre a minha vida. Meu líder é autoridade sobre a minha vida. Meu pastor é autoridade sobre a minha vida. E acima de tudo, a palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida. Eu decido isso. Se eu e você decidirmos isso para esse próximo ano, você pode ter certeza, nós estaremos caminhando para sermos mais parecidos com Jesus. Nós veremos durante o ano Cristo sendo formado em nós. Segunda palavrinha do versículo, manso. Então, naquele dia de discipulado, o Asaf falou como isso. Manso é uma coisa mais difícil. Porque se humilde é uma atitude que você toma, mansidão é uma reação. Você não pensa. Você não planeja. Quando você vê, você já reagiu. Quando você vê, você já tomou atitude. E, irmão, eu não sei quanto a você, mas para mim, como isso é um desafio, irmão. De alguma coisa acontecer e você respirar fundo e dizer, não vou reagir. Mas Jesus disse, eu sou manso. E eu quero que você aprenda a ser manso. Se você aprender a ser manso, você vai encontrar descanso para a sua vida. Senhor, eu quero o ano de 2014. Se você estiver ouvindo, ou se alguém estiver ouvindo essa ministração em outro ano, o próximo ano, eu quero me tornar mais parecido com Jesus. E como discípulo, eu já estou aprendendo. Eu quero ser, nesse ano de 2014, mais humilde. E quero ser também mais manso. Mas não tem jeito, tem que reagir. Porque você viu como é que... Não interessa o que aconteceu. Eu quero reagir como Jesus. Essa é uma decisão para mim no próximo ano. E se eu e você tomamos esse passo concreto que só eu e você podemos tomar, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Nós vamos ver Cristo sendo formado em nós. Terceira palavrinha, a visão espiritual. A palavra do Senhor nos diz que eu e você não podemos, de forma alguma, olhar para os nossos irmãos da mesma forma que olhamos para qualquer pessoa. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos de uma forma diferenciada. Paulo escreve em Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, e ele diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. A ninguém conhecemos segundo a carne. Diga, a ninguém conhecemos segundo a carne. A visão espiritual, irmão, é uma das coisas mais preciosas que eu e você podemos buscar. E só alcançaremos se nós decidirmos ser humildes e mansos. Porque na hora em que eu respiro numa decisão de humildade, na hora que eu respiro numa decisão de mansidão, o Senhor começa a agir na minha vida, Ele começa a me mostrar. Se eu tivesse agido ou se eu tivesse reagido, provavelmente eu teria feito uma bobeira, uma besteira, porque no final das contas eu descobri que não era o que eu estava pensando. No final das contas eu descobri que eu poderia transpor esse problema de outra forma, mas como eu fiquei daquele jeito, não teve mais jeito de mudar a situação. Senhor, eu quero ser humilde, eu quero ser manso, eu quero me submeter, eu quero estar debaixo da tua palavra, debaixo do Senhor, eu quero ter esse caráter de Cristo, eu quero ver Cristo sendo formado na minha vida nesse próximo ano, eu quero na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, em qualquer lugar, eu quero ser uma pessoa mais humilde e mais mansa. E eu compreendi, ficou claro para mim o que é ser humilde e o que é ser manso. Então eu quero ter a visão de Jesus. A ninguém eu quero mais ver de forma carnal. Você viu como é que fulana fez? Você viu como é que ciclano fez? Mas ele é assim. Não, a ninguém. Mas como eu vou ficar achando que todo mundo é bonzinho e que tudo foi o inimigo que fez? Que... Não, não, não. Senhor, eu quero algo além disso. Eu quero entender o que está por trás de uma situação ou de uma pessoa. O que acontece no mundo espiritual por trás de uma pessoa, por trás de uma situação que faz com que aquilo aconteça, para que eu seja humilde e manso. Isso não é tão simples, irmão. Só Jesus pode isso. Mas se ele estiver sendo formado em mim, a partir de cada dia, de cada passo, por pequeno que seja, eu também agirei assim. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu desejo isso de todo o coração para a minha vida, Senhor. Humildade, mansidão, e eu quero também, Senhor, ter a visão que Jesus teve. Jesus olhou para o ladrão da cruz. Falou assim: filho, você quer estar comigo? O ladrão estava ali por justa causa. E só os piores bandidos eram condenados à morte de cruz pelos romanos. Mas Jesus não olhou para o que o ladrão fez. Jesus não olhou para a vida de crimes. Provavelmente ele deve ter matado alguém. Ele roubou demais. Ele fez muita coisa errada. Jesus não olhou para essas coisas. Jesus diz assim: eu quero olhar por atrás disso. Eu quero te mostrar o que acontece no mundo espiritual que leva esse sujeito a viver essa vida desgraçada. E eu quero ir lá atrás, na fonte das coisas espirituais, e esmagar a cabeça de Satanás. Eu quero olhar para a briga do casamento, eu quero olhar para a dificuldade financeira, eu quero olhar para o problema no meu familiar, eu quero olhar para as questões lá no trabalho e entender o mundo espiritual que está por trás daquela pessoa, daquela situação, e orar corretamente, buscar de Deus recursos corretos. Eu quero ser alguém assim, Jesus, porque o Senhor era. Eu quero para a minha vida em 2014... um discernimento mais apurado, que vem do Espírito Santo, para eu entender. Ah, eu estou entendendo por que aquela pessoa está assim, por que aquela pessoa fez isso. Ah, meu irmão. E nessa semana, eu estava conversando com a Dani me contando algumas coisas, eu falei com a Dani: eu não dou conta disso. E ela: não, mas nós temos que fazer assim, fazer assim, fazer assim. Não, não, não tem não, não tem não. E aí eu fui correr. E sempre que eu saio para o parque para caminhar, para correr, o Senhor fala comigo. E o Senhor foi falando comigo: se você conseguir ver o que faz com que essa pessoa haja ou reaja assim, eu vou poder te usar para você não ir nela, não ir contra ela, não ir contra a situação, não mudar de situação, não querer mudar de rumo, não querer sumir, para você ir no lugar certo e com uma palavra de autoridade desmantelar as estratégias do diabo. Por isso, a ninguém mais veja de forma carnal. Sempre veja de forma espiritual. Eu quero isso para mim, Senhor, nesse novo ano. Eu quero, Senhor. São parâmetros sólidos, visíveis, possíveis de serem vividos. E eu quero fazer um voto com o Senhor. Eu quero ser mais semelhante a Jesus nesse ano de 2014. Portanto, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais manso e eu quero enxergar todas as coisas de forma espiritual. Eu desejo, Senhor. Senhor, eu quero ser humilde, me submetendo à tua palavra, me submetendo aos teus líderes, me submetendo às pessoas, me submetendo à minha família. Eu não quero ser autônomo, eu quero me importar com minha família, eu quero estar envolvido com minha família, eu quero cuidar, eu quero vencer, eu quero viver a vida comum do dia a dia, eu quero me importar com o meu patrão, com a minha empresa. Eu não quero ser apenas alguém que vai lá ganhar dinheiro, eu quero ser alguém que cuida das coisas como o Senhor cuidaria. Eu quero estar na minha vida com a igreja, com os meus irmãos, com a célula, com o grupo. Eu quero estar debaixo da autoridade da tua palavra. Eu quero estar debaixo da autoridade do corpo de Cristo. Eu quero caminhar em comunhão com meus irmãos. Eu não quero ser uma ilha, eu não quero ser independente. Eu quero ser humilde. Amém. E quando acontecer qualquer coisa, eu quero ser manso. não dá para decidir se eu vou reagir assim ou assado na hora H. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele, um minuto depois, ou uma hora depois, ou 15 anos depois, Ele falou assim, lembra como você agia? E aí, num momento desse, como diz o general, é em tempos de paz que você planeja a guerra. Num momento em que está tudo calmaria, é que o Espírito Santo virá e eu e você vamos tomar uma decisão. Senhor, quando acontecer de novo aquilo, eu vou reagir de outra forma. Eu já sei que se fulano vem e começa a olhar, começa a fazer aquela gracinha, começa a fazer aquela brincadeira, ou então toma tal decisão, eu já sei que aquilo me deixa, Senhor, e eu vou pular no pescoço. Eu estou decidindo que quando ele vier, daquele jeito, fazendo aquilo, eu vou reagir de outra forma. Estou decidindo ser manso como Jesus é. Eu quero isso para mim, Senhor, nesse novo ano. A palavra do Senhor diz assim, seja conhecido de todos, a vossa moderação, perto está o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista diz, eu vou ter paciência, eu vou esperar, eu vou acalmar. E o outro versículo que lemos, os mansos herdarão a terra. No final das contas, quem sai ganhando? Os mansos. Eu não estou dizendo a você que essas três características aleatórias vão fazer com que o seu ano, o meu ano, seja um ano surpreendente. Eu estou dizendo a você que o que o Paulo falava sobre os irmãos em Gálatas pode ser a nossa realidade. Cristo sendo formado em mim. E se Cristo for formado em mim, em você, a cada dia, nós seremos mais mansos, mais humildes e nós conseguiremos ver as coisas no mundo espiritual. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu desejo isso para mim. Nós cantamos domingo e eu gostaria que nós cantássemos de novo. Deixa o teu amor fluir. Diga comigo, deixa o teu amor fluir. Põe essa letra aí, por favor. Que música linda. Nós vamos cantá-la novamente aqui. Quantas vezes você já ouviu uma mensagem falando do amor de Deus? O amor de Deus. Quantos cartõezinhos você já recebeu falando de amor? Ah, o amor. Que o amor inunde sua vida. Que em 2014 o amor seja o que conduza a sua vida. Oh, o amor. Quantas vezes, irmão? Nós já ouvimos tanto. Mas o que realmente é o amor de Deus? O que é algo que flui de Deus, que na verdade é o próprio Deus, que desce, poderíamos chamar de perfume, mas é muito limitado, que desce, que delícia, poderíamos chamar de bálsamo, que desce e derrama o nosso coração e cura e refrigera, que delícia, embora seja muito limitado ainda, o que é o amor de Deus? O que é que acontece quando Deus vem e nos envolve de um jeito maravilhoso? É o Espírito dele que vem e nós temos paz, amor, alegria, bondade, benignidade, paciência, moderação, domínio próprio, fidelidade. Nós vamos desfrutando desses frutos do Espírito Santo. Ele mesmo, ele é amor. Amor, e nós queremos pedir isso, Senhor, então que venha desse amor. Filho, sabe o que é esse amor fluindo? Você desfrutando de ser um pouquinho mais semelhante a Jesus. Sabe o que é a alegria de você não ter dado aquele grito, não ter reagido daquele jeito, e ter olhado como Jesus olharia, ter sido manso, ter sido humilde, e de repente o Espírito Santo vem, faz assim, filho. E você executa, e aquilo muda completamente toda a circunstância. Eu quero isso para mim em 2014, Senhor. Eu quero fluir desse amor, porque esse amor vai chegar e eu vou poder transmitir para alguém, Senhor. Eu quero essa coisa gostosa, boa, que eu não poderia chamar de bálsamo, não poderia chamar de perfume, não poderia chamar de alegria, não poderia chamar de nada. Senhor, é impossível descrever o que é amor de Deus. Essa coisa maravilhosa que me faz te amar cada dia mais, que me faz desejar cada dia mais o Senhor, me faz conversar com o Senhor cada dia mais, me faz te adorar cada dia mais, me faz te seguir cada dia mais. Eu quero isso para a minha vida em 2014, Senhor. Eu quero. Eu quero receber desse amor. O corpo de Cristo, irmão, numa teologia tão simples e pura, como Jesus tem duas naturezas. Jesus é 100% divino e 100% humano. Diga comigo, 100% divino e 100% humano. Assim é Jesus. Assim também é o corpo. O corpo, a igreja, é 100% divina e 100% humana. Nós podemos tomar essa base teológica para entender uma coisa. O mundo diz assim: faça a tua parte, que Deus te ajudará. Não é isso que o mundo diz? É assim? Dizem até que está na Bíblia: faça a tua parte e ele te ajudará. Na verdade, é um ditado popular, é uma frase, uma tentativa humana fundamentada em uma verdade, irmão. O corpo de Cristo é 100% divino e é 100% humano. Então tem uma parte divina e tem uma parte humana. Tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é sua. A parte de Deus. Você e eu não temos dúvida alguma. Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado. Está feito. Tudo o que Deus tinha que fazer nessa terra em nosso favor, tudo o que Deus tinha que operar no mundo espiritual em nosso favor e em favor do seu plano, foi executado antes da fundação do mundo, lá atrás, na eternidade, em Cristo Jesus e consumado na cruz do Calvário. Agora, na hora em que eu e você fazemos a nossa parte, essas duas partes se unem para a conclusão, para a perfeição dos planos de Deus. Então, Senhor, o que o Senhor tinha que fazer para mim em 2014 já foi feito. Isso se chama fé. Temos aprendido nos estudos que estão na internet sobre o calendário, sobre tabernáculos, que o Senhor nos dá sementes para semearmos e profetizarmos antes da próxima estação. E nós temos semeado, nós temos profetizado. Essa noite é uma noite de profecias, essa é uma noite de proclamação profética sobre a sua vida. Nós já sabemos o que Deus vai fazer na vida da igreja, nós já sabemos o que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele já consumou, Ele já fez, Ele já executou, está escrito, é a palavra do Senhor. Ele diz: aprendei de mim e vocês vão ter descanso para suas almas, eu terei um ano de descanso, de alegria, de vitória, de bênção. Então eu vou executar a minha parte, e a minha parte é: vou me tornar mais humilde, vou me tornar mais manso, vou ter a visão de Cristo, vou caminhar como discípulo para me tornar mais semelhante a Jesus. Você quer isso, irmão? Você deseja isso de todo o seu coração? A palavra do Senhor é clara: tereis descanso para as vossas almas, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Queria pedir aos irmãos do louvor que cantassem essa música. Venha cá, por favor, Gilmara. O discipulado, irmão, é para que Cristo seja formado em nós. Eu estou liberando uma palavra profética sobre sua vida. A cada culto, uma palavra profética, uma palavra de ensino, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de Deus, de condução, é liberada. Mas é no discipulado, um a um, no dia a dia, nas células, na busca pelo Senhor, na caminhada no corpo de Cristo, que nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus. Que Cristo vai sendo formado em nós. E eu desafio você a fazer um pacto com o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero passar o próximo ano vendo o Senhor operar em mim de uma forma clara, eterna, irreversível, me tornando mais semelhante a Jesus. E os meus passos, eu já sei quais são. Eu quero ser um discípulo. Eu quero aprender de Jesus. E começo com esses três passos: ser humilde, ser manso e ter a visão espiritual das coisas. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero terminar o próximo ano. Eu quero estar aqui dia 31 do próximo ano declarando: o Senhor me fez mais manso. O Senhor me fez mais humilde. O Senhor me deu entendimento pelo corpo, pelo espírito, pela palavra, das coisas espirituais, e eu estou enxergando mais as pessoas e as situações de forma espiritual. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu desejo. Se você não quer um ano frouxo, onde os sonhos não se realizam, crie, junto com o Espírito Santo, uma agenda semanal de compromissos. Seja um discípulo. Se você não quer um ano frouxo, onde os sonhos não se realizam, crie junto com o Espírito Santo uma agenda semanal de compromissos. Seja um discípulo.